4, puxa o back em fundamento. Posição 4, livre, chame táxi, voo 9000, né? Livre no 4, vai reportar. Roma 9961, autorizado, puxe no 04. 04 livre, senhor, chame táxi, o 9961. Ele vai reportar. Bom dia, Fernando. Boa noite. Informação Delta, confere. Aguarde um minuto, cobre, prepare, da El Transmissão. 259. Direita, saída da EL, transição, morte van. Controle 119, correção. Controle 119, decimal 35. 119.35, acena 5007, o Xenem 254. Correção negativo da EL Motiva, saída da EL, transição Motiva. EL transição Motiva, na 62. Correto, hoje é 6251, no portão 5, chame pronto para o puxo pega o funcionamento. Salvador, eu vou 9961, 56 a bordo, são 4 e 8, eu tenho aqui no Galeão para o táxi. 3816, autorização de pista no 0, vento 1-1-0 graus, vento 5-9, chave sobre o campo. Ciente, o 3816. No ponto de espera, quando eu conto, chame 21-1-8-9-5, tem um bom voo já. Autorizado, tá? Posto de espera no 0, 19-18-9. Obrigado. Confira meu vento para o trans 3896. 110 graus, 139. Sim, 3896. Aprovado, chame táxi, fechando 6251. Autorizado, reporta táxi, 6251, bora. Salvador, bom dia, gol 972 externo, visual na BR. É, 1172 da Gol, continua em função, aguarde que está livre. Aguardando, 1172. 3816, solo aos 24, civilizar de primeira direita, chame solo 1211. Civilizar de direita 211, 3216. Salvador, bom dia, TAM 3816, librando. Bom dia, TAM 3816, autorizado Alfa, chame para ingresso, tem que ser Juliette. Alfa chamará para ingresso na Júlia de TAM 3896. Sou 1172, posto autorizado, pista 10, vento 100 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 1097, pista molhada. Autorizado, pouso na, com 1017. Não, não, autorizado, pouso na 10 com 1017, gol 1172. finalizando o pushback, com segurança ingressa na Juliette, portão 08-338-6. Sim, que já ingressa na Juliette, observando a Avianca para o portão 08-338 ou no 6. Portão 02, senhor. 02, confirmado. O 3816 vai aguardar a saída do colega aí, o trator já se foi, depois ingressa na retaguarda da VS. Direito 21, boa. Bom, bom dia. Solo, bom dia, Gol 1172, quebrou? Bom dia, Gol 1172, autorizado Alfa e Juliette, portão 07, retaguarda do Alfa 320 da TEF, na Alfa. Segue o TAM Alfa Direto 7, vamos no 72, pode ser mais. Poxa, né, 62, se compara o táxi com 1956 agora, eu tenho a confiança. É 2,520 autonomia. Chama de 5, no táxi aprovado via faixa principal e Índia até o ponto de espera pequeno 0, ajuste no 07. No ponto de espera, quando o lado chama Torre 1, no 8 decimal 95, é 25 no número 1. Mais atualizado no Fátima, Índia, ponto de espera na 10, Torre 18, 95, 17, 98, espera na 68. Escuta do Mike X-Ray Delta. Mike X-Ray Delta, prossiga. Solo, solicito o reboque da posição 06 do pátio principal para a posição 13 remota do pátio principal também. Este reboque aguarde. Mike X-Ray Delta ciente, não aguarde. Salvador, bom dia. Tá 3171 para Guarulhos, centro da Delta. Bom dia, 3171. Informação em curso é a ECO. Guarulhos, eu tenho 320 aprovado para o senhor. Ponto 4. Pronto. 3171, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo via Brasil 10, da Tango Bravo ECO, níveis de voo 320. Pista em 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 119-35, transponder 5013-3171. 1971-320, São Paulo, Guarulhos, da 10, direita da El Motiva, Tesouro 10, Seta Albaté. 1935, controle, transponder 5013. Negativo da El Motiva, senhor, saída da El, transição Motiva, 3171. Da El, transição Motiva, 3171. Procedimento correto, tanto 3171, no portão 9, chame pronto para o pushback, senhor Renato. É amarelo. 3171 tem condições de prever quando vai chamar o pushback, não? No momento ainda não. Obrigado. O Mike X-Ray Delta tem autorizado o início do reboque do portão 612 para remoto da parte principal, mantendo escuta constante, chame ao término no Mike X-Ray Delta. Ok, Mike X-Ray Delta copiando aí, iniciando o reboque para a posição 13 remota. 351, decolado aos 33, chame controle, frequência 119, décimo 35, vou ver. Salvador 3171. Prossiga, senhor. Só para confirmar, aerovia autorizada, desolou 10, né? Correto. Ok, agora 5 minutos para pushback e acionamento. Correto. A solicitação da pergunta é por causa de um tráfego da companhia reboque para remoto do pátio principal, quase reto agora do senhor, senhor. É possível daqui a 5 minutos já tenha acabado o reboque. Ok, obrigado. Mike X-Ray Delta, o solo Salvador. Copiando, Paulo. Delta, por gentileza, confirme quanto tempo eu perco a bola de volta. Eu tô encostando aqui na 3 aqui. Solo, Mike 3 Delta informando termos de reboque na posição 3 em remota. Gente, obrigado, Roger. Bom dia. O 3171 no portão 09, tem livre posto de estacionamento, chame pronto para o táxi. Estacionamento, chama táxi, está 3171. Aerotaxi 3171 Gatan, 128, 345, Odena Galeão. Aerotaxi 3171, taxi aprovado via parte principal em Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, eu chamei torre 1 no 8, decimal 95, da 3171, tem um bom voo. Ok, táxi aprovado, parte Índia, chama torre 18. 95. no ponto, espera no zero, pronto. Sou 3171, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 2 nós, ajuste de altímetro no 0 no 7. Autorizado a alinhar e decolar no zero, tá 3171. Papa, bom dia, o Gol, Golf Oscar Papa, no Pad 3. Golf Oscar Papa, Pad 3, prossiga. Golf Oscar Papa, solicito autorização de reboque do Pad 3 para o pátio principal, posição 09. Golf Oscar Papa, do pátio 3 para o portão 09 do pátio principal, autorizado, mudando de ordem bastante. Chame o término do Golf Oscar Papa. Chama lá, seu. Salvador, Gol, Uno 961, passando para a informação, é? Portão 11, autorização Galeão, bom dia. Uno 961, bom dia, informação é, confere. Correção Galeão, eu tenho nível de voo 360 já aprovado, já está pronto para fazer. Bravo, Cláudia. Uno 961, autorizado para Serra Brava, Golf Lima, via para novembro 857 até Mouro Sul. Nível de voo 360. Sistema zona 0, primeira curva à direita, saída da EL. Após a EL, voa direto à posição Leda. Após o Leda, voa direto posição Irumi. Controle operem 1 no 9 decimal 35. Transponder 5027, voo no 961. Check, atualizado 300 para o Galeão e a roda do plano. Primeira aerovia up, 9857 até Mouzu. Decola da 10 com a primeira curva à direita. Da Leda e Irumi. O controle vai ser 3035, transponder 5027. O nível foi 300, voo no 961. Correto, voo 961, após Leda, voa direto posição Irumi. Índia Romeo Uniforme mais Índia. Gente, depois de Leda, Irumi. Uniforme Romeo Uniforme mais Índia. Negativo, senhor. Após Dael voa Leda. Após Leda, voa direto posição Irumi. Índia Romeo Uniforme mais Índia. Ok, quase Índia. Após Leda, Índia Romeo Uniforme mais Índia. Irumi. Correto, atendimento por 961, portão 11, chame então para o pushback, senhor Lemos. Golf Oscar Papá na escuta. Positivo, Golf Oscar Papá na escuta. Golf Oscar Papá reautorizado até o pátio 3, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal. Camarada. Golf Oscar Papá no ponto de espera para ingressar no pátio principal. Ingresso aprovado por Pachame no portão 09, terminou no reboque, mantendo o Golf Oscar. Chamado. Oscar Papa, em forma, terra, reboque, você, obrigado. Obrigado, Augusto. Golfe Oscar Papa, obrigado, bom dia.